Jerônimo, a voz. O amor não machuca, o que machuca é a traição, a mentira e a decepção. E a decepção. Me dediquei a esse amor, mas você não me valorizou. Sempre me culpou das brigas, era falso seu amor. Pois sei que você me traiu, foi sua amiga que falou. Só que dessa vez não dá. Vai voltar querendo ser minha, implorando pra eu te amar. Só que dessa vez não dá. Você não me valorizou. Sempre me culpou das brigas, era falso seu amor. Pois sei que você me traiu, foi sua amiga que falou. Vai voltar louca pra ser minha, implorando pra eu te amar. Só que dessa vez não dá. Vai voltar querendo ser minha, implorando pra eu te amar. Só que dessa vez não dá.